Bom, chegando agora para o nosso quarto e último bloco, onde vamos responder as perguntas aí e deixar nossos palpites para as etapas de Bristol, tanto da Truck, Nationwide e Sprint Cup. Bom, vou começar as perguntas pelo Big One Brasil, como eu faço de costume, e depois a gente vai lá para o grupo Loucos por NASCAR, que é um grupo que está bem ativo aí e ligado com o nosso podcast. Bom, vou começar pela pergunta do nosso amigo Guilherme, né? Dessa vez ele deixou aqui na página também. Então vamos lá. Bom, ele primeiro faz uns comentários, como de costume, eu vou lê-los aqui e depois a gente vai partir direto para as perguntas. Pessoal, que corrida mais parada da Nationwide? Já não tinha gostado da corrida do ano passado, então menos. Esta então, menos ainda. Mas vi algumas coisas positivas e outras só confirmam algumas outras. San Horn chesicado igual Montoya, acho que deveria repensar em voltar para a Indy. Teria vaga com certeza. Essa é mais para o Leozão responder. E aí, Leozão, o que você acha? San Horn? Oh, na Indy ele desenvolveu um bom papel. Na NASCAR ele está conseguindo um espaço dele. E a Indy está precisando de bons talentos. Quem acha que na NASCAR não tem bons talentos, não teve muito talento lá em Mid-Ohio, tem que ver a Fórmula Indy, que o negócio está complicado, hein? Poderia sim. Seria muito bem-vindo a categoria a volta do San Hornet Júnior pra lá. É, ainda tá tão fácil que o Montoya já chegou, já... ainda não tá matematicamente eliminado, mas teoricamente ainda tem chance de título, venceu corrida, com 286 anos, que não guiava um carro de open wheel, né? Bom, eu acho que o San Hornet, assim, pode permanecer na NASCAR. Talvez voltar para a Indy seria um recurso, mas não sei, cara, se é azar também. Eu acho que ele teve uma grande chance na mão quando ele teve o número 12 da Penske. Só que, cara, você é o piloto titular da equipe. Tudo bem que o número 22 talvez... Não que ele tenha mais... Não que ele tenha mais recurso 22, mas assim... A equipe, talvez, um time melhor, mas, cara, o San Hornet levou tinta até do Ryan Blaney, quando o Ryan Blaney sentou no 22, na temporada que ele tava no 12. Então, assim, o cara também tem que fazer. Eu acho que essas coisas, a falta de agressividade dele, de contundência, de procurar a vitória, a passividade do San Hornet quando tava no 12, que prejudicou o trabalho. E todos os pilotos que foram de Fórmula, eu falo todos, assim, dessa nova geração, digamos, que começou, que retornou com a ida do Montoya, depois do Dario Franchitti, o próprio San Hornet Jr., até incluindo o Nelson Piquet no rolo, assim, não foram aqueles... Todos sofreram bastante, entendeu? O próprio Hornet, que foi um salto direto para a Sprint Cup, apanhou bastante. Talvez o que se deu melhor mesmo foi o Montoya, né, que venceu quando já estava andando de Nationwide, lá venceu aquela prova mista no México, depois conseguiu uma vitória logo na primeira temporada, mas o San Hornet Jr. não mostrou nada quando estava na Sprint Cup, tanto que foi, digamos, rebaixado para Nationwide, e na Nationwide ele andou bem até, a gente pode, mas é como o Elliott Sadler, é um piloto que se for para ser alguma coisa é Nationwide, Sprint Cup eu acredito que não, assim, eu acho que é isso. Não sei se o Hélio concorda, se for para permanecer na NASCAR, que seja em Nationwide. Então, pessoal, é aquele lance, né? Eu pessoalmente, eu acredito que ele recuperou a imagem dele na NASCAR, né? Aquela vergonha que ele foi na destruindo aqueles carros da Penske lá, aquele 77, ele refez a imagem dele, só que ele tinha chance de ser campeão, tinha chance de bater em Pedro Keselowski, de Holongano, não fez, e... Agora ele está tentando correr atrás do prejuízo no carro 54. Eu acho que ele até está fazendo boas provas. Eu acho que ele deveria apostar num time médio. Ali, tipo, o que o Kazemir está fazendo ali, está crescendo com o time, até o Almendinger agora. Se pintasse uma chance até num time novo, na front row da vida aí, pegava. Eu acho que ele não tem mais fio para ir. Pode voltar e ganhar uma Indy de novo, né? Por que não, né? Mas eu acho que o foco dele é NASCAR. Ele tem que abraçar algum projeto médio nesse Sprint Cup e tentar crescer, porque a gente está vivendo um período meio de transição. A gente está vendo alguns times pequenos que estão crescendo, né? Eu penso assim. Maravilha. Só para para ressaltar aqui, o Sam Hornet tem 35 anos, tá, Guilherme? Então, assim, para NASCAR ele ainda teria aí, tranquilo, 5 anos de lenha para queimar aí. Se, tanto se fosse para Sprint Cup ou se fosse para permanecer na Nationwide, tá? Então, não é um cara velho. Aí, o outro comentário. Kane, igual o Brian Scott? Galera, o cara anda na frente e não vamos ver, sempre fica para trás. Qual o futuro dele? Ixi, aí ofendeu o Brian, ofendeu o Casey Kane, comparando ele com o Brian Scott. Cara, o Kane foi um cara muito promissor no começo de carreira. É, andava barbaridade com um carro de médio para bom, vencia provas, brigava de frente com os caras grandes. Tanto que isso galgou ele a ir para o número 5 em substituição ao Keselowski, na verdade, né? Não ao Mark Martin, ele foi para substituir de fato o Brad Keselowski, que seria o cara que ficaria no carro número 5, mas o Roger Penske sabiamente deu o balão. Mas assim, longe de ser um Brian Scott, o Casey Kane, ele só não consegue andar junto com os companheiros dele. Às vezes até nas outras duas temporadas, perdão, ele andou mais do que o Dale Jr., por exemplo. Mas nessa, o trabalho que o Dale Jr. está fazendo finalmente encaixou depois de 6 anos aí de Hendrick. Então estou ofuscando muito ele e ele está muito mal. Ele é o mesmo problema do Sam Hornet foi na Penske. É muito passivo com os adversários e com os companheiros de equipe, entendeu? Parece que está tudo muito bom, mesmo fazendo corridas ruins. Sendo passivo com os outros pilotos na pista mesmo, ele leva um toque, não fica bravo, é naquilo mesmo, não tem coragem de dar um payback. Então, assim, é isso aí, o cara vai perdendo o crédito, tanto com outros pilotos, talvez até mesmo dentro da equipe. E talvez uma possível aposentadoria do Jeff Gordon para subir o Chase Elliott, talvez vai acabar sendo a não renovação com o Casey Kane. Então, assim, eu acho que, para mim, não é um piloto para estar na Hendrick hoje. Mas numa dessas equipes que o Léo citou aí, por exemplo, talvez ele faria muito mais que o Casey Mears no carro número 13, por exemplo, eu acho. Não sei se os amigos concordam comigo. O Casey Kane, ele passa por algum momento de dificuldade muito grande, que ele não consegue, sei lá, não consegue bons desempenhos. Até no ano passado, ele fez um ótimo ano passado. Cogitamos ele a ser um dos vencedores do título. Cogitamos a colocar ele a ser campeão. Mas no final acabou dando tudo errado. O Casey Kane acabou se perdendo. Teve vários segundos lugares no ano passado. E, infelizmente, o Casey Kane está meio que parado no tempo, também perdido aí. Não sei o que acontece com ele, que não vai. Não sei o que acontece com o Casey Kane aí. E o Brian Scott é outro piloto também que não consegue desenvolver, não consegue ir, não sei. Talvez é a equipe que ele tá. O Brian Scott é outro também que é tudo. É, os dois é farinha do mesmo saco. Mas claro que o Casey Kane, então, ele tem talento, ele é um bom piloto. Ele fez miséria com aquele carro 9 da Tereza lá, mas no final acabou dando tudo. Agora, quando ele chegou a ter um carro competitivo, como nós imaginávamos, se fosse assim, pô, aquele carro ruim que ele tinha, ele fazia miséria. Imagina agora na Hendrick. Agora ele vai sobrar, realmente vai ser campeão, vai desbancar Jimmy Johnson, vai desbancar Jeff Gordon. E não foi diferente. É o piloto que mais leva pau nesse carro aí. Não sei o que acontece com o Casey Kane, não. É até complicado falar o que acontece com o Casey Kane. Eu, na minha visão, vai um pouco com o que o Pedro pensa. Para mim, o problema dele foi totalmente psicológico. Ano passado, foi até com o Kyle Busch, né? Ele teve aqueles problemas lá, não se impôs. Aí, eu acho que até do Denny Henry ele andou levando. E aí, em algumas oportunidades, pelo menos em duas vezes, quando o Matt Kenseth, ele não foi agressivo o suficiente, acabou chegando em segundo. Até em Bristol, até eu lembro do nosso podcast aqui, nós três estamos injuriados com a atitude do Casey Kane e não ser agressivo, porque assim, eu acho que você tem que ser agressivo para os pilotos de respeitarem, também com o seu próprio time. Me parece, de longe, né, milhares de quilômetros, que a sua equipe em si, os mecânicos, parece que não tem confiança nele. E foi indo, New Hampshire, o Chase, ele caiu fora rapidinho, e ele sofreu até aquele acidente, foi daquela entrevista totalmente fora, parecia que tinha consumido alguma coisa alucinógena, tanto na entrevista que ele deu pro repórter da ESPN até, né? Daí começou o ano desse jeito, se arrastando, mostrou a reação em alguns momentos, como em Indianápolis, só que na última relargada acabou sendo superado pelo Jeff Gordon. E tá aí, sofrendo por Chase. Eu acho que ele ainda tem, ele ainda pode dar a volta por cima, mas ele não tá, não sei se ele vai conseguir fazer isso. É, sobre o Brian Scott, eu considero o Kenny Scott dos pilotos um nível diferente, assim, né? O Scott é um piloto que está crescendo, tentando arrumar seu espaço, melhorou demais nos últimos tempos, mas não tem o nível que o Casey Kane tem. O Casey Kane, eu acredito que vai talvez mudar de ares, ir para uma outra equipe, para uma Roush, não sei. Mas eu acho que o saldo dele não está totalmente perdido na renda. Maravilha. Ainda não está perdido, né? Ainda. É, lembrando que o Chase Elliott tem mais uma temporada full-time. O Kenny está confirmado no 5 por enquanto. É, o Jeff Gordon ganhou mais uns respiros aí no 24, por conta própria, né? Pela temporada que vem fazendo e também assinou com um patrocinador novo, né? Com a 3M dando o balão no Jack Roush. Então, acho que a gente não vai ter mudanças em curto prazo. Mas a gente já é sabido que o Chase Elliott vai fazer algumas corridas, 5 ou 6, se eu não estou enganado. É, não quinto carro da Hendrick, num carro da Hendrick mesmo, provavelmente número 25. Só falta alguns detalhes aí de patrocínio, essas coisas, provavelmente a Napa mesmo. Já preparando ele para em 2016 fazer full time pela Hendrick. Sim, Leonardo. Não, é só para falar que é por aí que ele vai, o X0 deve fazer 5 ou 6 corridas que ainda não estão definidas e patrocínio não, também não está definido. Que como você falou mesmo, Pedro, eu acredito que seja a Napa mesmo que vai levar esse, que vai tacar as É cores no bem carro. provável, né? Porque ela já comprou a ideia e então provavelmente seja isso mesmo. Eu creio que não vai ter Não, eu também acredito que o interesse é ficar com ela aqui mesmo. É, mais uma, continuando aqui, o Guilherme, né? Ele comenta que ele curtiu o resultado da Truck Series, achou uma corrida bem legal. Segundo ano consecutivo que vemos a Toro dominar a tabela. Será que o pouco investimento das outras equipes é o fator? Qual o futuro dessa categoria? Fiquei preocupado com o número de trucks. Faltou um ponto de interrogação aqui no Guilherme, mas eu vou tratar como pergunta, tá, Guilherme? É, vai lá, Léo. Vamos mandar. Só, Sim? beleza. Ó, Guilherme, relaxa, porque essa variação aí tanto de truque para uma corrida para outra, isso aí vai variar muito com patrocínio, condições, isso aí é variação, isso aí sempre vai ter. Isso aí acontece, realmente acontece daí. Então relaxa, se começar a ser constante, vamos ficar preocupados. Mas por enquanto não está sendo constante, toda a corrida tem um número muito inferior do total de números de truques que pode ser inscrito. Então, isso aí vamos nos preocupar no momento aí. Bom, o domínio da Tor é simples. A Tor tem um trabalho focado para Truck Series. A Tor ela consegue ter dois bons truques, que é o truque 98 e 88. Tem o truque 13 também, mas a Tor, esses dois truques estão muito bem focados. São dois pilotos que desempenham um trabalho muito bem. O ano passado o Sauder só não realmente lutou pelo título porque ele teve vários problemas mecânicos e acabou ficando distante dessa luta pelo título. O Creston, como o Pedro até brincava no passado, fez um pacto com o cara lá de baixo, onde terminou quase todas as corridas dentro do top team. Então, assim, realmente o resultado da Tor é trabalho, e quando se tem um trabalho sério, um trabalho competitivo, um trabalho a fim de realmente vencer, o trabalho está aí, tá o resultado desse trabalho está aí, que é os dois pilotos dominando a temporada. E vamos colocar um pouquinho aí, só para levar em grandes proporções, entender um pouco melhor. A Tor seria a Hendrick na Sprint Cup, a Tor na Truck Series. A Tor, eu acho que ao lado da Red Horse, né? Tem os programas com mais tempo na Truck Series, né? Desde quando eu comecei a acompanhar a categoria, a gente vê essa Truck 13, essa Truck 88 com o próprio Crafton, né? Que tem uns 14 anos já de categoria, sempre nesse 88, só o ano que ele correu com o Kevin Harvick, né? E é isso, né? Trabalho, né? O Salter já deve estar uns 4 anos competindo, né? Uma hora o trabalho dá resultado, né? E eu acho que é um ano de transição, né, pessoal? Porque esse novo pacote, né? Essas novas frentes das trucks, né? Esse regulamento de autorizar pilotos menores de 18 anos de competir também mudou um pouco o foco dos patrocinadores. A Richard Childress Racing saiu, outras equipes saíram, outros entraram. É transição, né? Uma coisa interessante, né? A gente vê que Martins, agora não tenho dado aqui, mas eu acho que a gente também teve truck voltando para casa. Mesma coisa que está acontecendo esse fim de semana em Bristol, né? Significa que as pistas curtas, né? Quando a gente tem um evento do Nationwide Series da Street Cup no mesmo fim de semana, né? A gente tem mais trucks inscritas do que o field inteiro, né? As 36 vagas, né? Eu acredito que é um momento de transição da categoria. Mas tem que ver, né? Se não me engano, né? Quando você vai correr numa pista de 1,5 milha, né? Um pouco mais longe da Carolina do Norte, o custo para você ir é maior, né? E com a terceira categoria da NASCAR, né? A costa é um pouco menor, né? E todos esses fatores. Bom, acho que vocês resumiram bem aí, né? Assim, número de trucks, acho que nunca foi assim um problema. A categoria continua sólida, os números de TV são muito bons, A categoria que mais cresce na TV, viu? dá muito público até nos circuitos, pelo tamanho do evento organizado, assim, acho que um custo baixo para a NASCAR dá um bom público nas pistas também, além de estar crescendo muito na TV, tanto que a Camping World renovou por mais 3 anos, né, o contrato de Title Sponsor, né? Title Sponsor, não sei ao certo falar em inglês, como nomenclatura, né? Como o patrocinador principal da categoria. Então, assim, a categoria tá sólida, tá forte. Esse número de trucks, no que se reflete? O custo, talvez, para você entrar numa prova tipo Michigan, que se você bater, você destrói a caminhonete. Ela pode complicar para um time que não tem costume de estar em todas as corridas. Ou o cara entra e faz start and park, ou se ele for para correr mesmo, ele não vai colocar em Michigan, ele vai colocar num circuito que ele vai ter chance de chegar melhor, ganhar um dinheiro, que seria uma short track. Por exemplo, Bristol agora nós temos 38 trucks inscritos. Em Iowa a gente teve acho que 36 ou 38, em Dover 36. Então assim, a categoria mais voltada ainda para o lado regional. Então, quando você parte para uma prova um pouco maior, um circuito maior, algumas equipes têm receio de entrar. Mas aí a gente vê um bom número de trucks regionais inscritos em algumas etapas. Então, a categoria está sólida, está tranquila, tá? E esse número de trucks não acredito que influencia. Porque nem é o principal fonte de renda da NASCAR, é o valor da inscrição, né? Que você paga, porque você tem que pagar para colocar uma truck para correr. Você não vai lá e fala, eu tenho uma caminhonete, quero correr. Não, deve custar, sei lá, eu não sei o valor. Poderia até estar me informando depois disso aí, mas tipo assim, você tem que pagar lá US$ 2.000 para você colocar sua truck. E mais os pneus você vai ter que pagar. O combustível eu acho que a Sunoco vai fornecer. Então você vai ter que pagar pneu, vai ter que pagar inscrição. Então você tem um custo. E você não pode correr para destruir a caminhonete, ganhar só, vamos supor aí, US$ 7.000, US$ 10.000, que seja, porque as premiações da truck não são altas. Então as equipes preferem ficar de fora de alguns eventos, mas nas short tracks elas entram com em número maior. Sobre o domínio da Thor, eu acho que assim é um trabalho bem feito, como o Hélio disse, é um fruto de um trabalho de anos. Então eles estão colhendo, mudaram de Chevrolet para Toyota, mas mesmo assim vários eu acompanho desde 2007 a Truck. Então, acho que desde 2007 você via ali o Johnny Sauter incomodando com a. Entendeu? Você via o Matt Crafton andando na frente. Então, assim, os caras sempre estiveram andando forte mesmo aí. Então, o Sauter na época era da Red Horse, desculpa. Mas o Crafton tá nessa truck aí tem um século. Então, assim, sempre andando na frente. Então, é um. Só que estão melhorando cada vez mais. Eu acho que o investimento da Toyota neles também ajuda bastante. Apesar de eles ficarem renegados um pouco ainda por causa da equipe do Kyle Busch. Aí, seguindo, agora passando para a Sprint Cup, ainda nas perguntas e nos comentários do Guilherme. Na Sprint, no meu ponto de vista, ficou confirmado que Jimmy Johnson, Brad Jr., Harvick, estão testando estratégias e equipamento. Pode parecer substancial, mas vamos aos fatos. Jimmy Johnson e Shed estão cometendo erros crassos que nunca vi eles cometerem. Aquela estratégia de não trocar os pneus do Brad no momento que ele entrou, ele já sabia que havia dois pilotos que ficaram na pista, pois seu pit estava no final, dava tempo de trocar a estratégia. Puro teste no meu ponto de vista. Júnior em provas, onde ele dominou, ele foi para cima. No mais, ele fica indo para trás do grid e para frente. Está completamente focado. Estou bem surpreso com sua tocada. E o Harvick, para mim, o mais cabeça. Acho que ele encontrou o ponto do carro, não está mais quebrando, dosando bem a mão. Se tivesse mais uma amarela, com certeza ganharia. Pois de todos no grid, para mim, é o que melhor relarga, ele e o Brad. Coloca esses quatro como contenders ao final. Qual o pensamento de vocês em relação a quem já está classificado? É interessante tentar se focar no Chase e testar estratégias e acertos? Ou vamos que vamos tentar vencer e cumprir tabela? Bom, primeiro tentar vencer corrida faz parte do ser profissional, porque eles correm, eles levam algumas empresas no carro deles, então eles não têm que ficar fazendo jogo para Chase, jogo para testar, eles têm que ficar focado completamente assim, focado no trabalho deles, na vitória deles, porque eles têm um comprometimento com quem eles estão levando no carro deles. Então, penso que esse negócio de fazer oba-oba da corrida, sabe, achar que a corrida pode até ser um laboratório, mas levamos isso muito na brincadeira aí, porque já está classificado para o Chase, eu acho que esse não é o momento. Mas eu andei lendo durante a semana passada, o Jimmy Johnson falou que até tem vontade de vencer mais corridas, mas que ele está se preparando e se focando para o Chase. Então eu creio que esse Chase aí realmente deva ser um divisor aí, esse Chase aí. O pessoal agora, que por exemplo, o Denha Jr., tem por que ele vai querer lutar por mais vitórias. Tem a parte profissional, porque ele tem que cumprir com as empresas que levam no carro dele, que é a vitória, colocar o carro dele no Victor Lane, expor a marca que ele leva, e tem também o lado que ele, assim, já como classificado para o Chase, talvez não é necessário ele se matar na pista para poder vencer. Mas eu acho que todos lá são profissionais lá, e realmente eles estão lá para cada um fazer o melhor para eles. Eu creio que eles não estão lá enchendo linguiça só esperando chegar o Chase. Hélio? Opa, então, uma pergunta. O Jimmy Johnson, é bom a gente lembrar que no ano passado, nas provas que antecederam o Chase, foi um Jesus Cristo Ave Maria. Quase toda a prova ele batia, terminava no fim do grid, né? Até uma situação parecida com o que veio ocorrendo nos últimos quatro, fim de semana, antes de Michigan. Aí chegou no Chase e não precisa nem falar o que aconteceu. Eu acredito que algumas equipes, claro, devem estar testando alguns componentes, alguma coisa aqui ali, principalmente em pistas onde a gente vai ter a prova, né? A prova do Chase lá, né? Como já foi algumas semanas, né? Eu acho que não vai ter nenhuma prova que vai se repetir, né? Não foi New Hampshire, né? Enfim, eu acredito que as equipes devem estar testando algumas coisas, testando estratégias, mas pelo regulamento é você vencer ou vencer. O que eu venho assistindo é o seguinte, sempre alguns carros em todo fim de semana com condição de vencer provas, como são os dois carros da Penske, né? Até acho que esses dois carros, principalmente que eles poderiam ter mais vitórias já. O Kevin Harvick, como o Guilherme falou aí, ele teve muitos problemas com quebras, né? Achar a confiabilidade é o ponto-chave para ele ter alguma chance de chegar em Hamilton pela vitória lá, para tentar ser campeão. De resto, não vejo também ninguém levando no banho-maria. Claro que às vezes, em uma prova assim, você pode levar um equipamento, um investimento menor, né? Da cota de dinheiro que eles gastam num dia, né? Mas eu acho que está todo mundo focado ali, quem já conseguiu sua vitória, para ter um grande resultado, né? E até a equipe, com o próprio Jim Allmendinger, que ele venceu e já vinha com algumas boas provas, eu acho que a partir de agora o cara com o Allmendinger, ele vai tentar se focar cada vez melhor para chegar sólido nas provas do Chase, para conseguir avançar o máximo que puder, até a segunda fase, terceira fase, porque é o que Porque a gente vê os caras evoluindo durante a temporada. Como foi o Keselowski naquele ano, tem sendo ano que ele foi campeão em 2011, quando ele começou uma arrancada um pouco e por muito pouco não chegou ali peirando os seus adversários. Beleza? Bom, nós estamos ouvindo aí um pequeno choro, é da Laika, tá? Nosso é a Laika, do Leonardo Lima, tá? Ainda não é, a filha dele tá para nascer ainda, daqui 3 meses. É, 3 meses. É da Laika, esse pequeno choro aí. Cara, só comentando aqui, vou ser bem breve nessa do Guilherme aqui a respeito de Chase, eu posso até concordar que são esses 4 caras que vão chegar brigando. Tem que ficar de olho no Jeff Gordon, só, eu acho. Que pode atrapalhar um desses 4 aí. Sim, todos os times, cara, testam alguma coisa na hora da verdade, quando já estão matematicamente classificados pro Chase. Especialista nisso é o Chad Knaus, você pode ter certeza. Que esses maus resultados do Johnson pré-Chase sempre é por causa disso. É porque eles estão testando alguma coisa. Assim como foi feito com o Kevin Harvick, que quando ele foi o primeiro piloto a ter 2 vitórias seguidas, depois ele veio com aquela sequência, você pode ter certeza que a Stuart Haas estava tentando achar uma sintonia fina para ele já vir para o Chase embalado. Agora em termos de estratégia, essas coisas, eu acho que dificilmente eles fazem isso aí. O negócio é mais mecânico em termos de acerto, correndo em pistas semelhantes, entendeu? Então, assim, eles se preparam para pistas que são parecidas, então eles tentam alguma coisa diferente. E como o Léo disse também, eles também têm obrigação de andar bem, o carro tem que aparecer, então não é só testar as coisas e se quebrar, quebrou e beleza, mas acontece. Pode acontecer, aconteceu com o Harvick, acontece com o Jimmy Johnson direto, o Dale Jr. eu acho que menos um pouco, eu acho que não é muito o perfil até do Steve Letart, né, de fazer esses tipos de testes assim, mas do Paul Wolff eu acredito que sim. Então os caras testam, é normal, mas assim, também não é nada muito gritante, uma coisa que o cara vai deixar de chegar na frente. O Chad mais, porque às vezes ele carrega mais na pressão dos pneus, uma cambagem diferente, alguma coisa assim nesse quesito, que acaba causando um acidente, como a gente já viu várias vezes acontecer com o Jimmy Johnson. E até mesmo na hora do desespero ele faz isso, como já fez em Phoenix, quando perdeu o título pro Brad Keselowski. Então eles arriscam bastante mesmo. Às vezes até ultrapassam e a NASCAR acaba pegando. Mas assim, é coisa da competição. O Chase te dá esse direito, entendeu? Ainda mais nesse formato que se classifica por vitória, como o Kevin Harvick fez. Ele venceu 2 corridas logo no começo da temporada. Ou, na cabeça dele, já estamos classificados, vamos testar. A equipe foi testar realmente o que podiam melhorar e o que tinham para mexer, enquanto tinha tempo de se dar mal. Então, fizeram de forma correta. Testaram, Pedro, até um alicate lá como câmbio, né? Exatamente, isso aí pode ser que... Talvez deu até resultado, que eu acho que já devem usar em Bristol, porque o cara conseguiu terminar ainda no top 10, né? No top 10, estava sofrendo lá com o câmbio quebrado. Bom, aí continuando aqui nas perguntas que foram feitas no Big One Brasil, o Gilles, que está participando aqui, na minha cabeça, a primeira vez que ele participa, mas me desculpa que são 51 edições, minha memória é pior do que os acertos que fazem com o carro da Danica Petri. Então, se você já participou antes, Gilles, me desculpe, mas ele faz uns comentários e algumas perguntas. Então eu vou ler aqui os comentários e aí a respeito dessa última edição. E aí depois nós vamos partir para as perguntas. Bom, o comentário é o seguinte. Para mim que ele está começando a acompanhar a NASCAR, me deu a entender isso, eu li previamente o comentário, então ele comenta assim. Bom, às vezes nós nos sentimos todos donos da bagaça, aí damos opiniões que alguns concordam ou não. Esta edição 50 foi bem melhor, pois todos trabalharam mais na razão que na emoção, que é uma coisa que acontece muito com a gente, né? Então ele fala aqui, a princípio seria uma sugestão. Primeiro, quando alguém usa exemplos como a Fórmula 1, é apenas para ilustrar algumas situações ao público recente que busca a NASCAR, pois as regras da F1 são mais conhecidas, TV aberta e tal. Sim, concordo, talvez poderia servir, mas algumas coisas não se encaixam, Gilles. Talvez, por isso que a gente tem um certo receio de tentar comparar, porque é muito diferente, entendeu, em termos de quase tudo. Então, assim, é por isso que a gente evita esse tipo de comparação. Aí o segundo dele aqui. As pessoas que buscam a NASCAR têm um enorme trabalho. Me recordo que a primeira temporada completa da categoria que acompanhei foi em 2003, através da revista Racing, que possuía uma parte patrocinada pela Texaco, que cobria a categoria. Em 2004, as provas apareciam esporadicamente. Hoje temos a internet, que dá uma facilitada, mas para quem não fala inglês é osso. Nos últimos anos, quem teria o poder aquisitivo de ter os maiores pacotes dos canais por assinatura ainda corria o risco de não ver todas as provas. Às vezes, algumas provas pintam no YouTube, né, em inglês. Em resumo, as pessoas vêm ao Big One justamente para saber de NASCAR. É, por isso que a gente fala de NASCAR aqui, senão a gente, né, ia fazer um podcast da Fórmula Indy, Fórmula 1. Mas para isso, o Thiago Raposo, o Santa Rosa, tem a Bárbara, né, com o Anderson também, tem o Café com Velocidade, né? Que vocês podem acessar o velocidade.org lá, que fala de tudo, DTM, Fórmula Indy, Fórmula 1, fala um pouco de NASCAR e MotoGP, MotoGP, não, Motocross. MotoGP tem o Moto Velocidade, que é do Raposo. Que o Raposo que abastece, mas acho que ele tem alguns companheiros também. Mas é o moto-velocidade.com.br. E lá é só moto. Mas no Velocidade também fala, mas automobilismo em geral você pode procurar no velocidade.org. Mas a gente agradece, mas assim, por isso que a gente traz o um negócio para a NASCAR. Então você mesmo, como um cara que acompanha a NASCAR, procura escutar a gente, né, aguentar a gente, porque você quer saber de NASCAR. Então por isso que a gente evita tá trazendo outros assuntos aqui, até porque para não estender, como a gente está tentando fazer um negócio cada vez mais dinâmico, trazer de uma forma mais fácil também para quem acompanha a NASCAR, ou para quem, como me parece é seu caso, Gil, se você puder confirmar depois para mim, apesar de já ter acompanhado desde 2003, 2004, ainda está se aprofundando no negócio de NASCAR, assim, O Pedro. acompanhando de uma forma mais íntima. Sim, Leonardo. O Gilles, eu acho que esse Gilles é aquele Gilles Robson, você lembra dele? Se for ele, eu lembro. Eu acho que é ele. Depois você confirma para nós, Gilles, se você é o Gilles Robson. Grande fã do Justin Allgaier, tem até uma camiseta dele lá. Nossa Senhora. Terceiro, da parte técnica, dei uma calculada de galões para litros e milhas para quilômetros. E um carro da NASCAR faz 2 km com um litro de etanol noval. Gostaria de saber se isso confirma. Então, Gilles, assim, de cabeça eu não tinha, mas aí eu fui pesquisar. Para começar, essa média varia muito, entendeu? A gente não pode cravar que é 2 km por litro, entendeu? Por que que a gente não pode cravar? Porque, assim, muda de Daytona para Martinsville, para Bristol, para Watkins Glen, por exemplo. Então, por causa dos circuitos, muda muito essa média, entendeu? O consumo é maior, num circuito que você tem mais retomada, né? Às vezes você tem com a redução de marcha. Nos mistos, o consumo é maior, evidente, né? Porque são mais mudanças de marcha, são mais retomadas. Então, assim, vamos fazer uma média para te auxiliar. Vamos fazer uma Da média. média ou da média? A média da média. A maioria dos circuitos são circuitos de 1,5 milha. Então, vamos fazer essa conta pensando que a NASCAR fosse uma categoria de circuitos de 1,5 milha. Um tanque tem em torno de 90 litros, tá? É algo em torno de 88 litros, se eu não estou enganado. Ao certo, ao certo. Eu não busquei a informação, mas eu busquei a informação do CAN, que é aquele galãozão que o mecânico abastece. Cada galão daquele carrega 12 galões, né? Se converter em litros, 12 galões são em torno de 45 litros, um pouquinho mais de 45 litros. O cara colocando 2 galões daquele lá, 2 tanques daquele, vai dar uma média de 90 litros aproximado aí, algo em torno de 90 litros. Então, supondo que o tanque do carro tenha 90 litros, certo? 90 litros o tanque. Num oval de 1,5 milha, ele vai andar em torno de 32 voltas, né? Então seria aí 32 voltas, 48 milhas. Se você fosse transformar isso em quilômetros, seriam 116 quilômetros aproximadamente. Então, se você dividir os 90 litros que colocaram no tanque pelos 116 quilômetros, daria algo em torno de 1,28 quilômetros por litro. Só uma correção, não é etanol puro a mistura, tá? É gasolina mesmo, misturada com 15% de etanol, tá? 15% de etanol. Isso foi colocado a partir de 2011, tá? Esses 15% de etanol. É, chegou a ser 8% e depois foi acrescentado 15%. Então, o carro faz mais ou menos meia milha por litro de combustível. O que dá na média aí, no circuito de uma milha e meia, 32 voltas, 35 voltas. Em Daytona, por exemplo, você consegue andar 45 voltas. Porque você anda com o carro com o pé mais embaixo, porém com a rotação diferente, e também no vácuo, você economiza combustível. Então, assim, varia bastante. Em Daytona, por exemplo, você anda mais do que você anda no Texas, porque você não tem retomada, entendeu? São vários fatores que modificam. Em Michigan, no circuito de 2 milhas, você faz em torno de 32, 33 voltas também. Então, varia de circuito, mas vamos colocar aqui a média seria aí 1,3 km por litro, até 1,5, talvez chegando até os 2 km que você fez. Provavelmente você fez essa conta aí pensando em Daytona ou Talladega, entendeu? Mas na média geral da NASCAR, contando que a maioria dos circuitos são 1,5 milha, a gente colocaria ali em torno de 1,3 km por litro. E se a gente for para um misto aí, com certeza a gente deve baixar de 1 km por litro, com certeza, essa média. Aí a quarta dele é a seguinte: ele queria entender como funcionam os motores, quem os fabricam, quem os preparam, porque alguns têm a nomenclatura tipo Roche Yates. Aí, só mencionando, o Douglas Vieira aqui, ele fez o nosso trabalho e deu uma resumida aqui para o Gilles. Eu até comentei aqui para ele, falei, obrigado, Douglas, mas assim você compromete o nosso trabalho, né? Mas valeu por ter respondido, Douglas. Eu vou ler aqui a sua resposta e eu vou concordar ou não, que eu não tinha lido ainda. O Douglas Vieira, vou te responder sobre os motores. Hoje temos na NASCAR 3 motores, Chevy, Ford e Toyota. Normalmente quem prepara são as equipes, só a Toyota atualmente prepara e distribui para as equipes. Mas 1 ou 2 anos atrás a Gibbs que preparava o seu motor Toyota. A Chevy tem 2 equipes que preparam, a Hendrick e a Childress. E algumas equipes utilizam o motor Chevy da Hendrick e ela própria, tipo Stuart Haas, a Ganassi. E a Childress distribui para... ele já falou que achava que era só o 78, mas tem o 13, tem o 47, tá? São algumas outras equipes satélite. O 33, por exemplo, o 40, são carros que usam mecânica Childress. Tem muitos carros que usam mecânica Childress. Se eu não estou enganado, tem mais carro com mecânica Childress do que com mecânica Hendrick. Só que em números de times... Tommy Baldwin também, Pedro. Tommy Baldwin, em times, equipes, tem mais Childress. Em números de carro, eu acho que a Hendrick e a Childress... parece que fornecem para mais ou menos o mesmo número de carros. E a Ford, o único que prepara motor Ford, Douglas e Gilles, é a Roche Yates, tá? Então a Roche Yates prepara os Fords para todo mundo. Ela recebe o bloco da Ford e prepara, monta e prepara, entrega preparado. O motor pronto, a Penske só faz o acerto fino, assim como a Roche só faz o acerto fino, a Front Row só faz o acerto fino, a Phil Parsons quando corre também, entendeu? E a Wood Brothers também, só que aí tem as parcerias técnicas, explicando pro Gilles qual seria a participação das montadoras. As montadoras, basicamente, o que elas fazem? Elas entram com dinheiro para você ser equipado com o motor delas, fornecem os blocos, né, para as equipes que vão preparar. No caso dos Chevrolets, como a gente já citou, a Hendrick prepara e a Childress prepara. No caso da Ford, a Roche Yates é a única que prepara os motores Ford. E no caso da Toyota, a Toyota faz todo o papel. Ela que vai lá e entrega o motor pronto. A equipe compra o motor pronto. Né? E ela dá também uma ajuda de custo para você correr com a marca dela, porque óbvio você está fazendo uma propaganda correndo com o motor dela, mas não é nada de graça, tudo você tem que comprar. E as equipes em si, o que elas fazem? Elas constroem um chassi, né, que é um chassi tubular lá, que tem toda uma estrutura fiscalizada pela NASCAR, o chassi tem que ser aprovado, ela vai cobrir aquilo lá com uma folha de alumínio, né, um alumínio, é um alumínio industrial mesmo, assim, se eu não estou enganado, é alumínio mesmo. É alumínio, Léo? Você confirma para mim se é alumínio? Eu não lembro se é alumínio. O que é material? Feito a carenagem, vamos colocar como carenagem, na verdade, né? A bolha ali é um alumínio, né? É um alumínio. É um alumínio mesmo. Então as equipes vão cobrir aquilo lá com aquelas chapas de alumínio ali, cortadas no desenho do carro, e tudo aquilo lá tem que ser aprovado pela NASCAR, e tem que passar pela inspeção, que é feita a laser e tal, aí o carro está pronto para correr na prova já, com o motor montado, entregue e montado. E tem equipes que vendem o equipamento, tipo a Childress, ela entrega o pacote completo, se você quiser. Fala, não, eu quero correr com o equipamento Childress. Tipo o carro do caso do carro 78 que o Douglas citou ali, mas que acontece com o 13 e com o 47 também. Então, tipo assim, a Childress dá, além de fornecer o motor, ela vai te fornecer partes do carro, peças, ela só não vai te dar o chassi. Mas se ela tiver o chassi para vender também, você pode ir lá e comprar o chassi. Que é o carro, que é o caso do carro número 33, que em parceria com a Childress, ela recebe o equipamento. Só que aí ela coloca os pilotos para fazer algumas provas, como o Brian Scott já fez no 33 e o próprio Ty Dillon vai estrear em Atlanta. E o papel da montadora é aquilo que eu te falei, é colocar um pouco de dinheiro, algumas preparam o motor, caso da Toyota, fornecem os blocos, né, e entram com a grana também, e algumas até patrocinam, tipo a Ford patrocina a Roush, a Ford inteira banca a operação do carro número 21, né, nas 20 provas que ele faz. Então, assim, a montadora, ela entrega a marca, ela dá um auxílio para as equipes correrem com a marca dela, com a marca dela, e elas fornecem os blocos, mas aí a equipe também tem que, quem não prepara tem que pagar para receber o motor. E o último comentário do Gilles aqui é que ele espera ver o 14 com o piloto original em breve. É o que eu espero também, Gilles, não sei se os meus amigos esperam também. Eu também. O Leozão não, o Leozão quer ver o Tony preso. Então vamos lá. Mudando para as perguntas do louco NASCAR aqui. Gabriel Almeida começa perguntando aqui. Casey Kane está nas portas, na porta dos desesperados? Não, tá, porque ele tem um bom carro e não tem um bom resultado. Já ligou pro Sérgio Malandro para marcar a hora. Já tá bem na porta dos desesperados. Quinta-feira, 8 horas da noite, começa a gravação do programa dele. Joe Gibbs Racing vai trocar seu equipamento? Essa pergunta é do Fábio Mamede. Ele faz duas seguidas aqui. Fábio Mamede do Santos. É um negócio que ficou pendente, né, Léo? Assim, a gente até acreditou que a Gibbs poderia anunciar uma nova parceria, alguma coisa assim, mas não aconteceu. Eu não sei o quanto tempo de vida útil a Toyota tem com a Gibbs, mas eu não duvido não que se não melhorar, assim, não trazer título em breve, ela vai dançar, porque a Joe Gibbs não tem amor em montadora. Nunca teve. Andou de Pontiac, de Ford no começo, Pontiac, Chevrolet e agora Toyota, né? Ela não andou de... Do que ela não andou? Andou de Ford, Chevrolet, Toyota, ela não andou de Dodge só, né? Ela andou de Dodge, não andou de Buick. Já na década de 90, quando ela entrou, já não estava colocando mais carro no... Mas a JGR, eu penso que dois anos não teve resultado aí a JGR. Com a Toyota, eu penso que ela vai começar a meio que sair de cena com essa Toyota aí. Ou vai para a Chevy, que a maioria todo mundo usa. Ou ela vem com a Dodge aí, parece uma exclusiva Dodge, e vamos ser sinceros, pessoal, a Dodge, ela deixou a NASCAR, mas não deixou tão mal das pernas assim, não saiu porque não tinha resultado, tanto é que ela saiu como uma montadora de um time campeão, não foi a montadora campeã daquele ano, mas ela saiu como uma montadora de um time campeão. Que na verdade é o que fica, né? A gente vai lembrar que em 2012 o campeão foi o Brad Keselowski correndo de Dodge, né? Correndo de Dodge. E isso já emenda com a segunda pergunta do Fábio Mamede. Se a Dodge pode voltar ano que vem. Então, ano que vem, não. Não tem nada para ela voltar ano que vem. Mas, assim, pode voltar 2016. Em breve. 2016. Talvez 2016, talvez 2017. Porque o que vem pegando para a Toyota é o Chase. Chega no Chase, a Toyota não consegue ter a carta na manga e ter um bom carro, sustentar um bom carro até na luta pelo título. E acaba, claro que a equipe tem que achar onde mudar, tem que trocar alguma coisa e começa a trocar, troca piloto, troca carro-chifre, troca, contrata, vem, chega, e a montadora continua. E mesmo assim continua dando certo. A Gibbs não tem amor, a Gibbs manda embora mesmo, vai embora e troca, e quem sabe não vem a Dodge com um carro muito forte, com um carro, uma equipe independente, ela, a Dodge inteira ter apenas que tomar conta de quatro carros que vai ser futuramente, né? Ou talvez três, talvez o Kyle Busch saia. Eu creio que o Kyle Busch não deva ficar. O Kyle Busch tá igual a Toyota, tá? O Kyle Busch não deva ficar muito tempo na Gibbs também, não. Então, eu creio que essa mudança deva acontecer nos próximos 2 anos aí, 2016, 2017. Se a Gibbs não for campeã, essa mudança deva acontecer. Eu tenho quase certeza que deva acontecer essa mudança, sim. É, e agora, ainda mais com o cenário, né, com a ida do Cal Edwards, né, agora foi todo esse pacote, né, de midiático que ia trazer, né, com o Denny Hamlin, Matt Kenseth, Kyle Busch e Cal Edwards, é um timaço, né, para atrair qualquer montadora que queira voltar, né. Só que, se isso ocorrer, vai ter que ser uma coisa muito bem casada e com bastante tempo de antecedência. Quando você abre uma operação independente, por exemplo, você tem a Gibbs fez operação, para você abrir uma quarta operação, você já tem que ter toda uma mobilização, ainda mais quando você vai trocar todo o pacote, né? Isso aí já tem que ser traçado bem antes, né? Para não ter nenhum tipo de problema. É, só ilustrando o que eu tinha dito aqui, ó. A Gibbs tem 3 títulos, tá? De campeão, tá? Foi com o Bob Labonte em 2000 Bom, correndo de Pontiac. Foi com o Tony Stewart em 2002 correndo de Pontiac. E em 2005 com o Tony Stewart correndo de Chevrolet, tá? É isso aí. E ela tem o essa eu Dale sabia de cabeça. Earnhardt, e o Dale Earnhardt foi campeão. De uma Daytona 500, agora eu só queria lembrar se foi de Ford. Eu acho que foi 92 que ele ganhou com a Joe Gibbs. Não. Foi 94, não? 93? 93. 93, era Chevrolet já. 93, o Dale Earnhardt. Mostrando que a Joe Gibbs não tem amor no, nas Ela montadoras. toca mesmo, ela não tá nem aí, não. Ela Ela pode toca mesmo. fazer qualquer coisa. Tá. A outra pergunta do Gabriel Almeida, ele, acho que pegando o gancho aqui do Fábio, ele perguntou aqui: alguma outra montadora cogita entrar para a NASCAR nos próximos anos? Não. Nenhum. Só se especula Dodge, mas E a Dodge seria uma volta, né? é. E assim, o próprio Pemberton, né, ele falou que realmente não pensa, não está satisfeito com as montadoras que ele tem atualmente hoje, que ele tem fora de cogitação trazer alguma montadora nova, que no caso até chegou a se especular que a Volkswagen estaria interessada em colocar um Essa carro na conversa NASCAR. da Volks, ela Ou tem Jetta. 3 anos, na verdade, já, né? Ou É, mais, faz muito tempo. se brincar, Há né? muito tempo. 3 anos. Mas assim, mas é a única montadora também que se assim, que deu uma paquerinha ali, né? Uma olhada, uma piscadinha ali para nascer, mas ficou só nisso mesmo. É só aproveitando aqui, ó, só para lembrar, o trabalho da Toyota para entrar na NASCAR não foi um trabalho assim, hoje nós vamos entrar na NASCAR e beleza, entendeu, gente? Ela veio em 2000, falou, vamos colocar a equipe na Truck Series, vamos começar montando um motor assim, assim, assado para disputar a Truck Series. Daí disputou a Truck Series, vários anos andando de Truck Series. Migrou para a Nationwide, começou um trabalho na Nationwide, só em 2007 que ela entrou de vez na Sprint Cup, entendeu? Que foi aquela rage total, todo mundo querendo se matar, porque não sei o quê, cara tocando fogo na bandeira do Japão, aquela loucura toda. Mas ela só entrou de fato mesmo em 2007, quando ainda a gente tinha o Red Bull, né? O time do Matestix lá, que corre na Fórmula 1 agora, que sabiamente largou a NASCAR e foi para a Fórmula 1, né? Então, assim, de verdade mesmo, eles só Esse tem visão, esse tem têm visão. visão. Só estrearam mesmo no time Red Bull em 2007, tá, gente? E até, Bill Pedro, Davis e Red Bull que entrou correndo de Toyota. tem até uma história bem interessante dessa época aí. A Toyota, ela foi até assim, foi bem contraditório, que ninguém queria a Toyota na Sprint Cup, na divisão principal, que a Toyota, um ano antes, 2006, ela recebeu um motor de cada montadora. A NASCAR deu para a Toyota, ela recebeu um Ford, recebeu um Dodge, recebeu um Chevy, um de cada montadora, e falou assim, ó, esse é o padrão nosso, então vocês precisam produzir um motor com esse padrão, e deu um motor para cada um. Até se especulou que a Toyota viria com um motor muito melhor, muito superior que a Chevy, mas isso não foi mentira, isso foi mentira, né? Tanto é que a Toyota acabou, a sua primeira vitória veio só em 2008, em Atlanta, com o Kyle Busch, com o patrocínio da Snickers. Bem lembrado mesmo. E eu só tô puxando aqui para confirmar se foi em 2000, mas não foi em 2000, acho que foi em 2004 que a Toyota entrou na Truck. Eu falei 2000 porque eu tava com 2000 na cabeça por algum motivo. Eu acho que foi em 2006, não foi não? Não, em 2004, exatamente. A primeira vitória dela foi com o Travis... Ah, não, ela foi campeã em 2006 com o Todd Bonai. Ela entrou em 2004, eu tô querendo confirmar se foi isso mesmo. É, foi 2004. Foi 2004 mesmo. Quem venceu o primeiro com Toyota foi o Travis Kwepel. Exatamente. Eles até trazeram aquele japonês maluco lá, que corria na Indy lá, que agora é dono da... O Shigeaki Hattori. Isso. É, o Shigeaki Hattori. Na... Então, assim, não foi um trabalho. Foram 3 anos para entrar na... Desde que estreou na NASCAR, foram mais 3 anos. Foi mais um ano e pouco de peleja para entrar na Truck, depois migrar para Nationwide, entendeu? Então, não é assim que entra na NASCAR hoje uma montadora. Aí eu quero entrar na NASCAR, eu tenho dinheiro e pronto, entendeu? Então tem todo um trabalho. Muito fácil a Dodge voltar, porque a Dodge tem os blocos, tinha a fábrica, tinha tudo. Se ela quisesse voltar, ela poderia voltar, entendeu? Ela tem até o carro em si. Tem o carro já pronto, exatamente, tem todas as informações possíveis. Então seria muito fácil, mas outra montadora, dificilmente. Eu acredito assim, eu falaria sem medo de errar, Gabriel, que no mínimo 5 anos... para uma montadora entrar, a não ser que ela opte começar pela Truck, como a Toyota fez, aí talvez em 2 ou 3 anos, mas em menos de 2 ou 3 anos eu não acredito que uma outra montadora, a não ser a Dodge, que a Dodge ainda corre, tá? Ainda corre na Truck, ainda participa, corre na Nationwide algumas provas, entendeu? Até patrocina algumas coisas, alguns eventos. Então, assim, uma montadora fora a Dodge, hoje eu acho que dificilmente entrarei em menos de 2 ou 3 anos, 3 anos com pouco. Bom, acho que deve ser também aqui a primeira participação feminina em termos de perguntas aqui no... Mas aí que eu te pergunto, porque é Camila William, mas é um casal que tá na foto. Quem perguntou foi o William, ou foi a Camila? Eu acredito que foi o William. Mas, de qualquer forma, né, como tá o primeiro nome Camila aqui, Camila William. Eu acho que é um Facebook de casal aqui, pelo que eu tô vendo aqui. Se for a pergunta do William, beleza. Se for da Camila, melhor ainda, uma participação feminina, com todo respeito ao William. É, o Thiago Alves falou que o foco da Stuart Haas é fazer a Danica vencer. Será que vão armar alguma falcatrua? Valeu. Ah, não, assim, porque o Tony Stuart hoje está fora do Chase. Essa vamos resumir. O Tony Stuart está fora do Chase, por opção, né? Não se classificou para Michigan, deu o carro para Jeff Burton devido ao acidente com o Kevin Ward Jr. lá na corrida de Sprint Cars lá em Nova York. Lá. Então, assim, a equipe poderia focar, lógico, para colocar o carro dela em condições de vencer uma prova. Mas, assim, não dá para fazer uma falcatrua, porque a Danica precisa andar para vencer. Se ela não andar para vencer, não tem jeito. Então, assim, não precisa nem falar muita coisa, né? Não sabe, falar muita coisa, não. É, alguma zebra e tal. A pista que poderia ter feito a falcatrua para ela, que era onde que menos se vira a direção, né? Que é Daytona, então... Uhum. Já passou, já. Exatamente. Então, ela andou com todo muito respeito bem, a ela. Né? Ela andou muito bem. Com todo o respeito a ela, as próximas corridas são corridas bem difíceis para ela. Mas quem sabe em ritmo ela faça até uma boa corrida em ritmo. Eu vou até pesquisar aqui em ritmo, acho que ela andou bem na primeira corrida. E ela chegou a andar no meio do top team, não sei que posição que ela terminou. Ela vem se classificando muito bem até hoje na primeira prova agora, em Michigan, ela se classificou em 12º, 14º, né? Vim até consistente. Eu acho que a Danica, para vencer uma prova na NASCAR, daqui um ano, 2 anos, mas ela tá bem acima do que do que eu imaginava que ela ia fazer, mesmo estando muito mal na tabela. Ela vem bem. Não podemos negar que o trabalho vem evoluindo, né? Eu concordo com ela, 100%. Tá evoluindo. Tudo, na primeira corrida dela, tomava uma volta com 30 voltas, agora tá tomando com 200. Não, tá e terminando na volta do líder. Algumas já começou a terminar na volta do líder. Né? Brigando por top team em algumas oportunidades. Tudo bem que talvez esse carro na mão de um outro piloto aí, de um próprio Cage Game, um piloto, não de ponta da categoria, mas um bom piloto, assim, poderia estar andando mais à frente, né? Mais consistentemente. Mas eu acho que ela está bem acima do que nós três aqui imaginávamos. Mas é. Lembrando que ela é uma. Mas lembrando que ela é uma dos que estão bancando a transição. Não deu certo para dar o Franchitti. O Montoya também foi sofrido. Teoricamente não deu certo também, apesar de vitórias e uma classificação por Chase. É. Sam Hornish Jr., tá aí o exemplo, teve que voltar para a Nationwide e hoje não tem vaga na Sprint Cup, então a gente não pode esquecer de onde ela veio. A gente trata a Danica como se ela fosse piloto de Stock Car desde que ela nasceu, e ela não é, entendeu, gente? Também a gente não pode esquecer disso aí, não. É o que eu falo, é muito fácil meter ataque na Danica, não vou nem falar meter o pau, porque fica uma coisa meio obscena. Então, falar mal, criticar a Danica é muito fácil, primeiro porque ela já ficou vulnerável. É, a gente pensa dessa forma, talvez até uma cultura machista de quem acompanha a NASCAR, né? Porque ela é mulher, é o primeiro. Segundo, depois vamos responder a pergunta do Gabriel Almeida. Ah, porque é dinheiro, porque é isso? Não, Montoya passou por isso, Dario Franchitti passou por isso. Dario Franchitti arregou com um ano depois do acidente em Talladega. Sam Hornish está apanhando igual mulher de malandro até hoje. O Montoya voltou para a Indy, entendeu? Então não é fácil, a gente esquece que a Danica veio de Open Wheel. A gente esquece que a Dani era um piloto de forma. A gente só mete o pau, só fala mal, só critica. É bração, é não sei o quê, mas ninguém lembra disso aí, né? Dario Franchitti não deu certo. Nem por isso ela é mais ou menos piloto que o Dario, entendeu? Tem que deixar ela trabalhar. E ela tá fazendo um trabalho de forma humilde, tá indo lá, sofre críticas, bate, mas aprende, já tá aprendendo. Tá igual pro Almendinger, né, Pedro? AJ Allmendinger também, um exemplo, de verdade, bem lembrado. Ela. Agora que tá sólido, né? Tá começando também, né? Um trabalho a ser melhorado, né? Então, assim, então a gente tem que pegar leve por causa disso aí também. Por isso que eu evito também um pouco criticar. Mas na hora de criticar, a gente critica, mas não é só falar mal, criticar, falar quebração, que é ruim, que é isso, que é aquilo, se a gente não lembrar de onde ela veio, qual que é a base dela, entendeu, gente? Então, não é só descer a lenha, não. Descascar é muito fácil, mas lembrar o porquê que ela está sofrendo, ninguém lembra. É, migrando aqui já para a pergunta do Ricardo Figueroa. Ricardo, que eu chamo de dono do grupo, acho que o João Reck não gostou muito, mas até hoje eu não sei quem que criou o grupo, tá? Depois vocês puderem me informar isso aí, eu sei que o João me convidou, o João Reck que me colocou, mas o Ricardo é o membro mais ativo, que mais participa, por isso eu trato ele como dono do grupo. É, loucos por NASCAR. Se não for, me desculpa, mas parece. É, tá, João, um abraço. É, a pergunta do Ricardo é bem naquela que nós respondemos do Guilherme antes, então a gente vai tentar só dar uma pincelada, Ricardo. Ele pergunta, Chevy Knauss deu uma entrevista essa semana dizendo que tem testado novos setups. Estão já praticando configurações pro Chase? E quem viu os anos anteriores, viu que eles fazem isso mesmo? O desempenho do time próximo do Chase diminui, mas quando o playoff começa, os caras vão com tudo. Vocês acham que vai acontecer a mesma coisa? Já está acontecendo, Ricardo. É tudo isso que você falou e já está acontecendo. É ou não é, Leonardo? Não, é mais ou menos isso daí mesmo. E é o que eles, a gente já havia dito no, na resposta do Guilherme, né? Eu acho que... eles testam, pode até testar alguma coisa assim, mas claro que só lembrando que eles testam, mas com um comprometimento com o trabalho deles em relação aos patrocinadores deles. Então eles estão lá para vencer mesmo, estão lá para ganhar a corrida. Mas que é para testar alguma coisa, é assim. E alguns desempenhos de alguns pilotos aí mudam um pouco, muda. Isso daí é desde quando começou o tal do Chase aí. Principalmente para que a gente está praticamente, já tem, está classificado, mais classificado, que pode até ficar em casa vendo a corrida e vai estar no Chase. Realmente... isso aí é uma verdade mesmo. Assina embaixo que o Léo falou. Maravilha. Bom, aí a gente migra de volta para uma pergunta do Gabriel. É, o Gabriel Almeida, ele pergunta aqui... Peraí que eu acabei mudando a página. A pergunta dele. A pergunta é se a Dani quer marketing, celebração sim, com certeza sim ou talvez. Se a Dani Então, Gabriel, acho que, de certa forma, eu dei a minha opinião ali, falando que tem todo um trabalho para ser feito. Citei três nomes aqui, o Hélio até me ajudou citando o outro. Dani quer mais marketing e pouco braço? Sim, com certeza, ou talvez. Cara, sim. Montoya, Dario Franchitti, Sam Hornish Jr. e Gale Mendinger. São quatro pilotos que vieram de Fórmula para tentar fazer um trabalho na NASCAR. Dois já voltaram para a Indy. Poderia até colocar o Nelson Piquet também, está lá no Global Rally Cross. Três seriam já, que não estão mais na NASCAR. O AJ começa a fazer um trabalho sólido depois de ser demitido da Red Bull, tá? Scott Speed morreu também, tá lá no Global Rally lá também, entendeu? Então é fácil falar que a Dani quer marketing, quer pouco braço, quer isso, quer aquilo, mas ela é piloto de Fórmula. Se você lembrar que ela tem toda essa transição pra fazer, meu amigo, você vai pensar diferente, entendeu? Pensar que quem deu certo nisso aí de Fórmula pra Stock Car foi na década de 70, o Donohue, que a gente tava conversando agora há pouco, o Mark Donohue. Completa quantos anos que ele morreu mesmo? Cara, ele faleceu em 75. Já vão fazer 40 anos, né? 39 anos. Hoje completa 39 anos que ele faleceu no Grande Prêmio da Áustria. Corria pela Penske na Fórmula 1. Pedro. Então só não. Quem venceu de Fórmula indo pra. Foi o Rutherford, né? O Johnny Rutherford, Mario Andretti, AJ Foyt e o Mark Donohue, que eu me lembro. Montoya venceu em circuito misto, Sam Hornish na Nationwide, Dario Franchitti foi pífio, o AJ Allmendinger agora venceu em Watkins Glen, e é só, cara, entendeu? Assim, Pedro, Leonardo... É um passado muito difícil. Confirma um dado aqui, se você tem de cabeça, que até o pessoal do Loucos aí pode confirmar para mim. Aí semana que vem vocês dão a resposta. Desde 79 que nenhum piloto tipo de fora, por exemplo, o cara corre na Indy, que não compete tempo integral na Sprint Cup, não vence uma prova válida pela Sprint Cup do calendário. Depois vocês confirmem essa pergunta para mim, que eu vi em algum lugar, só que eu não tenho certeza. Que não é regular, que é regular em outra categoria. Na Indy, como era o Montoya, por exemplo. O Montoya corria na Indy, ele ia correr em Indianápolis. A Driver 400 e ia lá e vencia. E parece que tem 79. Não, 79. É isso mesmo. É 79. Porque isso foi mencionado em Indianápolis. Quando o Montoya foi fazer a prova de Indianápolis, que ele poderia estar tá superando isso aí. Aí até vou puxar aqui para ver quem que foi, cara, que fez isso. Em 79? Deixa eu ver. Não, 79 não foi, cara. Porque em 79 só venceu o cara regular e o cara foda. Impressionante. O ano de 79, se eu falar os vencedores aqui, tá tudo no Hall da Fama. Mas daí seria em 78, talvez, né, que o cara venceu. 78, vamos ver aqui. Lenny Pond, Tatatão, angular. Cara, é uma pesquisa bem profunda, mas eu acho que é isso mesmo, o Eli. Que um cara regular não corria. Deixa eu ver aqui. Al Unser Jr. venceu em 78. Al Unser, isso mesmo. Positivo, é desde 79 mesmo. Al Unser Sr., né? Al Unser Sr. Sr. Exatamente. 68? 78, né? 78. Tô procurando aqui, até agora não achei qual corrida que antes é o Unser Senior, eu não lembro qual Indy 500 que eu assisti, foi de 92, eu acho. Esse é o Unser Senior, que ele correu no lugar do Piquet até, né, que ele quase morreu lá, né. Esse é o Unser Senior, dava pra caramba, hein, velho. O cara não tem quanto tempo sem subir num carro, sei lá. Bom, o Léo trouxe a informação aí, eu não achei, sinceramente, eu tô perdido igual o cego em tiroteio, é tanto estatístico que eu já tô louco. Mas, de qualquer forma, não é fácil, cara, então, se fazer essa migração, Gabriel. Então, assim, a gente só critica porque é isso, é fácil falar que é marketing, é bração, é não sei o quê. E aí vai ficando um negócio folclórico, né? Igual fazíamos com o Montoya, até com o Sam Hornish, e a Dani ainda sofre mais ainda por ser mulher, né? Então, o próprio Gale Mendinger, o Scott Speed, então, é uma piada, né? se for falar, e o cara chegou, venceu na truque e tal, depois virou um fracasso total. Aliás, quem passou na Red Bull ali, agora o AJ tá melhorando, né? O Vickers também, mas aquilo ali também foi uma draga danada, hein? Pelo amor de Deus. Acabou com a carreira do Mike Skinner, né, Léo? Depois que o Mike Skinner correu naquelas provas na Red Bull em 2008, 2009, nunca mais fez uma outra corrida na truque, mas depois disso já era. Arrebenta com a carreira. Ô, Pedro Mugar. Ah. Sim, por favor, dê F5 lá no, na sua tela aí, na sua página do Big One Brasil, que o Anderson... Ah, já tá na mão aqui. Já tá. Acabou de mandar uma pergunta. Já vamos responder. Então vamos lá. Anderson Barbosa. Fala aí, time do Tree White. Vamos às perguntas da semana. Por que a Gibbs não compra de vez a operação do Kyle Busch na Truck, se na prática o que parece é que ela manda? Ah, bicho, é isso mesmo. Não porque é do Caio mesmo. Porque é do Caio Busch, mas quem manda é ela, porque o Caio Busch é funcionário da Gibbs, entendeu? É, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, se a Gibbs falar, Caio... Mas a Gibbs põe dinheiro lá, tá? Você pode não, mas certeza. Pode ser mais ou menos aquilo, que a Junior Motorsports é poder ajudar na Nationwide. É, exatamente. Pode ser, que essa KBM aí com seja parte do pagamento pro Caio Busch. Exatamente. Então, é uma parte como pagamento. É, ele é turma, mas é nosso. Ele e a Gibbs adquiriram do Billy Balloon essa equipe. Billy Balloon. Isso, adquiriram do Billy essa equipe. É, o Caio Busch montou como operação dele. E aí ele tentou viver sozinho quando ele montou a equipe na Nationwide, ele levou tinta, né, apanhou igual cachorro sem dono. E aí ele resolveu voltar embaixo da asa do Gibbs. Então o Gibbs manda porque o Gibbs tem dinheiro. O Gibbs fala, ó, vai pôr o Bubba Wallace e o Eric Jones aí, porque nós que pagamos seu salário, meu amigo. Então, Soares ano que vem, né? E o Soares também vai entrar. Então se não tem piloto de desenvolvimento da Gibbs, não tem dinheiro e a equipe morre. Então, não compra porque não precisa comprar para ter o nome. Deixa como se fosse o nome do Kyle Busch. Mas, de verdade mesmo, quem está injetando a paia lá é a Gibbs e a Toyota. Segunda, já venho falando alguns podcasts sobre o ótimo desempenho do Chris Busch. E a vitória só confirmou. Acho que com isso aumenta a pressão sobre o Ryan Reed ou é tranquilo para ele continuar na Rush em 2015? O Anderson virou a página agora. Ele não vai mais falar de resultado de Larson versus Tony aqui, o Osmiel, que agora ele vai falar de Reed e Chris Buescher. Então... Falando... Pode falar, Pedro. Ah, eu acho que não muda nada. Eu acho que, assim, na NASCAR, Anderson, não se enxerga isso aí dentro de equipe, entendeu? Dificilmente o time vê isso. Um piloto ofuscando o outro, entendeu? Porque dentro do próprio time o cara sabe quem tem o melhor equipamento, quem tem o pior. A gente que vê de fora que compara, entendeu? Dentro da equipe dificilmente rola isso aí. A não ser que a equipe tenha as mesmas condições e tal. Só que o Ryan Reed é muito, né, moleque ainda, né, assim, vamos colocar desse jeito. Assim. Muito cru, né, Pedro? Muito cru, exatamente. É... E o Chris Busch já tem uma puta bagagem de arca, entendeu? Então, assim, seria até imaturo por parte da equipe comparar. E se fosse assim, o Jeff Gordon já era pra ter sido mandado embora da renda desde quando o time de Austin entrou no time, né? Porque ele nunca mais ganhou nada e o Jimmy Johnson já ganhou 6 títulos. Então, assim, não coloca pressão de forma alguma. Né? Acho que vocês concordam comigo. Ou não também. Não, eu concordo, sim. Não é se negar que o Chris Busch é muito melhor que o Ryan Reed. Mas o Ryan Reed é um piloto muito novo ainda. Então não podemos jogar muitas pedras nele, mas que ele... Quase já perdeu esse K16 no começo do ano e já quase perdeu, sim. Deu uma melhorada. É, mas aí era por causa de acidente. Mais. Era por causa de acidente, não porque comparavam ele com o companheiro de equipe, na verdade. Mas precisa melhorar muito mais o Ryan Reed aí. Mas eu acho que para 2015, eu creio que o Ryan Reed deva continuar nesse carro aí, sim. Só se ele não conseguir patrocínio, realmente patrocínio desse carro aí, mas... Continua do jeito que tá, ele continua esse carro aí e espero que volte com bons resultados. Então, eu acho que na situação que a Roush vinha na Nationwide Series, essa vitória foi boa não só pro time do Buescher, como até pro time do Bane e pro time do Ryan Reed também. Eu acredito que o Reed tá seguro pro ano que vem, só dependendo do seu patrocínio. Enquanto ele tiver esse patrocinador do seu lado, ele já tá melhorando aos poucos. É que pelo fato de correr para a equipe de Jack Roush, né, você acaba trazendo esse cargo de você querer ver o cara dando sempre no top team, né? Normal. Mas comparando ele com outros rookies que a gente teve na Roush tempos atrás, ele está bem. Só lembro, eu sempre lembro, né? O ano que o Steve House criou com o Colin Brown e com o Eric Darnold, foi um desastre aquilo lá. Toda corrida os caras conseguiam nem se classificar para as provas. Tipo, prova. E porque a Nashville tinha 43 carros, né? Nem para isso eles conseguiam se classificar. Depois que o Stenhouse Jr. tomou o juízo e conseguiu subir a Speed Cup. É, eu continuo pensando que um não coloca pressão no outro, mas que o Reed tem que amadurecer, com certeza tem, independente dos resultados do Chris Buescher. Isso aí não vai pesar sobre ele. É, dentro do time, eu acredito. Agora fora, pode, com certeza comparam, sem dúvida. É, terceira, por mais que a Joe Gibbs seja um time top, não é muito arriscado para o Carlos Eduardo ir para uma nova operação? Acham que no primeiro ano ele vai arrebentar igual o Kansas de 2013 ou será com mais dificuldade, tipo Kurt Busch em 2014? Para mim, a Joe Gibbs vai dar uma embananada no começo do ano, com 4 operações, vai se perder um pouco. E o Edwards, eu penso que ele vai vir bem mais motivado, ele vai conseguir vencer mais corridas e deva ser um pouco mais forte. Tipo, não igual o Kansas e nem tão pior como o Kurt Busch. Então, muita gente falava das polêmicas que ia ser Stuart Ross Racing nessa temporada, achando que essas confusões vão ficar para Gibbs em 2015. Sem contar com esse lance de montadora, de Toyota. Se eles não ganharem o título esse ano, se forem mal, eu estou bem curioso para ver como funcionar as situações, porque querendo ou não, o Kyle Busch tem todas as suas polêmicas, né? O Danny Hayden é um cara que a gente sabe que também não é fácil. Se ele tiver sendo prejudicado no time, ele vai abrir a boca, ele não tem farpas na língua, né? E o Matt Kenny tá ali, ele já fez a dele no primeiro ano, tá numa situação, de certa maneira, cômoda, né? E o Kyle Edwards, ele vem com toda essa fome e com o dinheiro de Carlos Slim, né? Que eu acho que é o principal ponto dele, né? Grana para manter a operação, o que tiver de melhor ele vai ter. Só que o grande problema é que vocês já citavam meses atrás, que a Gibbs vai ter estrutura para comportar esses 4 carros com nível competitivo. Para mim, Danny Hamlin e Kyle Busch vão sobrar igual abóbora na janta, mano. Se eles não ralar bastante, eles vão levar ataque do Kenseth e do Edwards. E aí você vai ver a choradeira que vai ser. O Kyle Busch ainda tem pão de ir, né? O Danny Hamlin, se ele não apertar o passo dele, ele vai virar um Iron Man da vida. Vai acabar em time mais ou menos, fazendo corridas mais ou menos, para conseguir resultado. O senhor tá chamando a Richard Childress de mais ou menos. Quem te vê, hein, Leonardo Guim? Quem te vê? Não, mas atualmente a Richard Childress não tem um carro, o melhor carro da. Tipo, um carro tão forte pra lutar pelo título, né? Sim. Vamos combinar, né, Pedrão? Nem a Gibbs não. Porque brigar é uma coisa, né? Ganhar é outra. Só um pequeno ponto, Pedro, sem dar volta, rapidão. Uma lamentação que eu tenho foi todo o escândalo que a gente teve em Richmond no ano passado. A Michael Watt Racing, equipe que vinha numa ascensão forte ali, o Moore chegando forte, firme em 2012, né? Consistente ali, com, talvez classificando os seus 2 carros, talvez até 3 tivesse um piloto pro time no 55. Não, eles caíram bastante. É uma equipe que talvez poderia até ser uma casa para um Kyle Busch, para um Danny Hamlin, né? Até para o próprio Kyle Edwards, né? O outro poderia chegar ali, liderar a equipe, nem que fale nada de terceira operação lá. Parece que eles acomodaram. Vão ter que se lamentar. Então, vocês vão concordar comigo, pessoal do Loucos, é de se lamentar, né? Eu não estou defendendo a equipe, só estou falando que eu lamento toda a situação, porque a gente tem perder um time com força para talvez ser campeão, né? Até os olhos da Toyota estavam crescendo, né, por esse time de Michael Watt, né? E a Gibbs vinha acabando já meio ficando secundária ali. Talvez até por isso ela não optou por abandonar a Toyota de vez, devido a essa queda da Michael Watt, que a própria Michael Watt deu um tiro no pé, né? Ou até na cabeça, talvez, né? Porque acabou perdendo um carro, né? Então, assim. Mas, sem dúvida, é de se lamentar, com certeza. Bom, seguindo aqui, que tá extenso já o bloco de perguntas, mas a gente vai responder todas. Seguindo a do Anderson. Falei há 2 podcasts atrás sobre a consistência do Jeff Gordon. Acham que é muito mais mérito dele ou excesso de risco calculado dos já garantidos no Chase? Apesar de ser torcedor do Jimmy Johnson, estou começando a torcer para o penta do Jeff Gordon ou o bi do Kurt Busch, que está com uma zica feroz. Se o Gordon está em ascensão ou se é os demais que estão meio facilitando. Não, o Gordon está em ascensão, tanto é que o Kevin Harvick estava lá no pescoço dele para tentar ganhar essa corrida aí. É o Jeff Gordon que realmente está dando tudo certo para ele. Então, eu acho que é a sequência, é o resultado de um trabalho de tempos e tempos. Ele vem voar tantas pessoas. E a gente está vendo só o resultado disso, né? Só a gente tem que lembrar uma coisa. As 2 vitórias dele tiveram no quê? Em Indianápolis, uma relargada, que a gente sabe que ele já perdeu muitas posições em momentos críticos por errar a relargada. E agora, no último fim de semana em Michigan, ele se aproveitou de uma relargada e foi passando para cima do Joe Logano. Ou seja, um negócio que antes ele errava e perdia, agora ele acertou. Se ele conseguir acertar mais isso, com certeza ele ganha mais força. Só que, assim, a NASCAR, essa categoria corre semana, com esse chase aí, novo regulamento, fica totalmente previsível. Um fim de semana ruim, você pode jogar todo um trabalho de semana fora. Com certeza, mas assim, sim, o Jeff Gordon está em ascensão, ele está vindo muito bem já, a temporada inteira vem muito boa, e como já falamos dos outros, né, eles têm testado alguma coisa diferente, um mais, outros menos, mas não por isso, é porque o Jeff Gordon vem muito bem mesmo, o ano inteiro muito bom, assim como o Junior e o próprio Kevin Harvick, Jimmy Johnson também vem também muito bem. A quinta pergunta, ele até bota uma observação, que seria uma pergunta técnica. Ele observou que algumas corridas a Richard Childress tem colocado o truque número 3, que era full time nos últimos anos. Aí ele pergunta como funciona isso. Eles mantiveram a operação de um truque, custos de funcionários sem colocar o truque em pista, ou contrataram mecânicos freelancer ou pegam mecânico da Nationwide e Sprint Cup? Essa é fácil de responder, Anderson. Vou resumir aqui já. Eles venderam a operação das trucks dele pro time do Spencer Gallagher, lá do Maurice Gallagher, né? Que é a truque número 21, 23 e mais uma outra. Isso. Às vezes eles colocam até 3 trucks. Vai ter nesse entrelist de Bristol, que eu vou até abrir agora, porque eles vão colocar 3 trucks aqui. Eu queria citar os números aqui para você. Mais uma corre o Joey Coulter, né, que é a 21. Na outra, na 23, corre o Max Gresham, né? E eles têm uma parceria com o Bob Newberry, né? Não, o do Bob Newberry é a outra. Eu sei que vai mais uma truque desde aqui. Eu tô querendo lembrar agora de quem que é, não onde que vai. Mas seria isso, a 21 e a 23. Seriam a truque 3. E tinha uma outra truque que a Richard Childress escrevia em algumas provas, né? Que eu não lembro o número dela agora. Mas basicamente seria que o Ty e o Austin 2. Correram. A 2. Obrigado, Leon. Então seriam a 2 e a 3 viraram a 23 e a 21, entendeu? O time vendeu essas trucks. E aí, o que aconteceu? Eles têm estrutura, né? A Richard Childress é uma empresa de 45 anos, só de NASCAR, né? Que o Richard tá nessa brincadeira aí. Então eles podem construir uma truck na hora que eles quiserem. Eles têm o motor, eles têm tudo, porque eles preparam o motor ainda, né? Então, eles pegam mecânicos da Nationwide, mecânicos da Sprint Cups, se você observar, as provas em que a Truck 3 fez, geralmente estava junto com a Sprint Cup ou com a Nationwide, entendeu? Tipo, Pocono foi uma prova que eles fizeram, e eles tinham feito uma prova em Eldora também. Eles constroem e eles levam mecânicos. A equipe foi fechada. A Richard Childress de Truck, ela foi fechada. Mas como eles têm todo o material na mão, e os técnicos e mecânicos de sobra e todo mundo, eles vão lá e conseguem colocar uma truck competitiva para fazer apenas algumas provas. Então, assim, uma operação assim sossegada para a equipe. Não, ela demitiu todo mundo que era da parte de truck ou realojou. E aí ela constrói a truck, tem motor, tem tudo, vai lá e põe, mas até inclusive as trucks 2 e 3, né? E o que elas tinham de trucks reservas, essas coisas, foram todas vendidas para esse time aí do Gallagher, aí do Maurice Gallagher, que corre o Max Gresham, o Spencer Gallagher e o Joey Coulter. Acho que é isso aí. Bom, moçada, aproveitando então, acho que o bloco de perguntas era isso aí. Ah, tem uma, né, Léo, que você colocou aqui. O Buba arroba Buba aqui, o Buba. Pergunta aqui. Você devia, é fã do Buba Wallace. Você devia ter me passado o link do Twitter do cara, mas... Não, foi no Twitter. Então tá. Então a Buba pergunta aqui. Esclarecimento sobre a ida de Carl Edwards para Joe Gibbs. Então o negócio é o seguinte. Até o Hélio já tinha citado aí que ele vai ter a grana do Carlos Slim. Então ele assinou com a Joe Gibbs realmente. Começa a partir do ano que vem, ele vai correr no carro número 19, o patrocínio é da Arris, por 19 provas, acredito que se fala assim, Arris, né? Arris. E é uma empresa de tecnologia, fabrica modems, esses negócios relacionados à informática e desenvolvimento de programas, essas coisas. É do grupo do Carlos Slim, que é dono da Telmex. Ela vai patrocinar 19 provas. No carro número 19, não tem muito o que falar, a não ser do que nós já falamos, assim, e tem que ver o que vai acontecer. Tem que esperar um pouco mais, então, né? São 19 corridas no carro 19 com patrocínio da Arris. Ele vai fazer a temporada completa, tem patrocinadores para anunciar ainda, mas é fato que ele vai para lá. Junto com o Carl Edwards, a Arris vai bancar a temporada do Daniel Soares, que é o mexicano que corre na East Series, em algumas provas, inclusive já venceu 3 corridas essa temporada na East, e hoje é líder do campeonato da Toyota Series, que é a NASCAR lá do México. Daniel Soares vai fazer full time no número 18 da Gibbs na Nationwide Series. Foi anunciado também pelo JD Gibbs de forma informal que o Bubba Wallace vai subir também para a Nationwide Series. Não se sabe se vai ir full time no carro 20 ou se vai substituir o Elliott Sadler no 11. Porque não foi falado nada sobre o Elliott Sadler e nem sobre o número 54. Demais é isso aí. O Daniel Soares também vai fazer algumas provas na Sprint Cup. E o Edwards deve correr algumas na Nationwide também, junto com o Kenseth, o Kyle Busch também. Num carro que sobrar aí, ou 54, ou 11, ou 20, ou um outro carro que a Gibbs queira colocar. Até o Eric Jones, né? Até e o Eric Jones vai correr também, exatamente. Bem lembrado. No mais é isso aí sobre o Carl Edwards. Foi anunciado o anúncio que todo mundo esperava mesmo, e beleza, e número 19 que foi anunciado também. Bom, vamos partir agora para os entrelists aí, das etapas de Bristol, para resumir esse bloco. Vamos ser bem rápido, moçada, nisso aí, porque tá longo pra cacete. Não, tá bom. Então vamos lá. Deixam aí Bristol Truck Series. Amanhã a Truck já vai para a pista em Bristol, todas as atividades amanhã, né? Treino, preparatório, classificatório e corrida, tudo na quarta-feira. 38 trucks inscritas, Léo. Pode trazer os horários aí, que aí a gente já leu o entrelist e já... Já tá o card lá no, na Nascon Tracks, tá? 11 horas da manhã tem o Praxe, 1 hora da tarde o Final Praxe, 5h30 Qualify, 9h30 corrida. Beleza, 9h30 da noite, horário de Brasília, tá, moçada? Então vamos lá. O Colley Custer volta na truck número 00. A gente tem aqui o John Stowley retornando na 05. A gente tem o John Hunter Nemechek no lugar do pai na número 8. A gente tem o Brad Keselowski na 19. Na 20 vem o Greg Gaudin no lugar do Austin Dillon. Na 23 o Max Gresham no lugar do Spencer Gallagher. O Justin Boston, que é um cara que está fazendo uma temporada fantástica na Arca, vem na número 25, que é da Venturini Motorsports, né? Venturini. Que é uma equipe clássica. É o Duke dele, né? Isso, que é uma equipe clássica lá da Arca. O Ben Rhodes, que é o atual líder e vencedor de 5 etapas na East Series, vem na número 32 da Turner. O Brandon Jones vem na 33. O Blake Koch vem na 36, o Kyle Busch na 51, o Darrell Wallace Jr. permanece no 54. Até tô lendo ele aqui. E na 92 vem o Corey LaJoy, tá? Que é filho do Randy LaJoy, já mencionamos aqui várias vezes aqui, que já correu de Nationwide e tal. Acabou perdendo o bonde dessa galera que tá subindo hoje pra Nationwide Cup, mas tá fazendo algumas provas aí em equipes menores. Palpites, Leonardo e Hélio. Ó, olhando o histórico do Kyle Busch, né, em Bristol, até é difícil falar que ele não vence. Mas nas últimas seis corridas ele venceu quatro. Na Turquia. Então, infelizmente, eu não vou apostar no Kyle Busch, mas ele deva ganhar essa corrida aí. E pra mim, quem vai ganhar essa corrida aí vai ser o cara que vai surpreender todo mundo. Deus se mostra. Então, eu vou apostar no piloto jovem aí, que ano passado ele criou muito, andando mal, muito novo, 16 anos competindo no ano passado, na sua primeira temporada na Truck Series, só que esse ano venceu provas na Hart, venceu na Canis, fez boas provas na Truck Series, vou apostar no carro 33 do Brandon Jones. Olho nele, que esse guri tá, talvez seja o piloto jovem que mais evoluiu nesse ano de 2014. Eu vou surpreender vocês, quem vai vencer vai ser o Ron Hornaday. Vamos lá, Nationwide. Só voltando aqui, moçada, desculpa, que tinha uma pergunta do Vander aqui, cara, do Vander Opilhar, que é o que me manda os e-mails, que foi o vencedor da nossa promoção lá. Ele fez mandou um e-mail pra mim aqui e ele tem uma pergunta. Opa! Primeiro ele faz uns comentários aqui, ele me dá uma bronca, porque eu disse que eu não entendia na edição 49, naquela que eu tava meio alterado, por que que ele torcia para o Jimmy Johnson. Aí ele disse que tem 40 anos, ele acompanha a NASCAR desde 2003, né, na época que o Christian Fittipaldi corria, sempre andando entre o 30º e 40º lugar. Aí ele sempre assistiu aqueles pods pela Band, né, no caso Band Sports. Lembro das várias vitórias do Ryan Newman naquele ano, sendo o rookie, inclusive dos comentários sobre Jeff Gordon, Tony Stewart, etc. Em 2004 comecei a acompanhar desde o início da temporada e me identifiquei com o Jimmy Johnson, com seu vice em 2004, fiquei meio baqueado, mas em 2006, com seu primeiro título, voltei à tona. Ele falou que desde então ele acompanha de perto, né? Ele vê mais de 90% das corridas, Camping World, Nationwide e Sprint Cup, e acompanha também pelo Big One desde quando éramos NASCAR Brasil. Ele disse que, porque eu disse que torcer pro Chad Knauss e pro Jimmy Johnson não tinha graça, né? Ele me pergunta: e o que me diz da corrida de domingo? O cara veio de trás, liderou 13 voltas, quebrou a alavanca do câmbio, ficou uma volta atrás e no final chegou em nono. Por favor, retrate. Aí ele disse que é brincadeira. Mas é porque o Jimmy Johnson, ele é fora de série mesmo, né, gente? Por isso que eu falo que não tem graça. Era igual torcer pro Schumacher na Fórmula 1, né? Nos anos áureos dele lá. Então, assim, é complicado, né, cara? Você vai, pô, que graça tem eu torcer pro Jimmy Johnson? Ele só ganha, pô. Todo ano ele é campeão, né? Tem que sofrer, gostar de sofrer um pouco. Por exemplo, Dale Jr., por exemplo, né? Brad Keselowski, talvez. Pedro. Pedro. O Léo aí, você volta tudo para um outro dia, mas eu acho que a história do Jimmy Johnson é uma das histórias mais sensacionais. A gente por ver quando ele corria na Busch Series aqui, ele era só mais um, né? Não ia dar ninguém em nada. Eu vi os últimos postos do Bigone. Eu vou voltar a escrever logo, porque eu meio sentei nas últimas semanas, né? Mas vi sobre a vitória do Jimmy Johnson lá, primeira prova em Chicago. Tipo, naquela época você nem imaginava que aquele cara lá ia ser 6 vezes campeão da NASCAR, uma lenda viva aí que a gente talvez nem sabe valorizar direito, né? Daqui e o Ryan Newman estava no pescoço dele em que dia. Então, daqui 20 anos, o pessoal vai falar do Jimmy Johnson, assim, a gente viu o Jimmy, a gente tem noção do que ver o Jimmy Johnson competindo hoje. Não. Eu acho até que a gente subestima muito o Jimmy Johnson, cara. Mas ele é uma lenda. Isso tem relação com a pergunta que o Vander vai fazer aqui, ó. Vocês não acham que se não fosse esta nova fórmula do Chase, o Jimmy Johnson não teria condições de igualar ou até superar a marca de títulos do Dale Sr. e do The King? Com essa nova fórmula agora fica muito difícil. E aí ele manda um abraço, parabéns pra gente, né? E ele diz que tem uma grande admiração e respeito pela gente. Também manda um abraço para vocês, né? Pra todo mundo que fica tweetando e deixando por dentro do universo da NASCAR com tanta imparcialidade. A gente que agradece, Wander, todas as suas participações, desde quando você apareceu para a gente na promoção, né? Então a gente pede que continue participando, sim. E nós fazemos isso porque nós gostamos. Então, e aí, vocês acham que esse novo Chase impossibilita o Jimmy Johnson de se igualar? Lembrando que falta só um título, tá, gente? Para ele se igualar a Dale Sr. e Richard Petty. E se essa nova fórmula dificulta? Essa era a pergunta do Wander que eu tava pulando aqui, porque eu esqueço de abrir o e-mail. Mas eu me lembrei, Wander, não esqueci. Seria até difícil de falar, né? Mas os números mostram ao contrário, que não seria tão fácil assim, sem o Chase, né? Mas eu acho que o Jimmy Johnson, ele é um cara acima da média, e o resultado com o seu Chase, eu acho que tá aí, que é inegável o trabalho dele. O trabalho é um time campeão, não é um piloto campeão, é um time campeão. Tem um excelente carro-chifre que domina completamente o carro, que domina, conhece tudo sobre o carro, o cara faz toda a parte dele, fala assim, tô, o carro tá perfeito, agora você vai lá e ganha a corrida. Aí o Jimmy Johnson tem um carro perfeito, que nós deu para ele, aí o Jimmy Johnson faz o trabalho perfeito, que é dirigir o carro perfeitamente, vai lá, ganha o título, ganha as corridas, a equipe é fantástica, é tudo perfeito lá, por isso... Tem trabalho, onde que o trabalho é bem feito, o trabalho é realizado com perfeição, então o resultado está aí, 6 títulos na conta do Jimmy Johnson e várias vitórias aí. Creio que se, dependendo, continuar nesse ritmo aí, o Jimmy Johnson pode até ultrapassar o Jeff Gordon em número de vitórias, e assim, é um número bem expressivo, um número muito grande para ser ultrapassado, mas eu creio que o Jimmy Johnson ele pode ultrapassar esse número aí sim. Então, você tem uma equipe, como você falou, né, muito trabalho. Não tem uma porca, um parafuso que não tenha na garagem do carro 48 que o Chad Knauss esteja por dentro, né? Isso em momentos de pressão, dificuldade, a gente vê como o cara tem esse domínio, é fator. Eu acredito que se a gente tivesse o Chase, provavelmente o Jimmy Johnson ia ter vários títulos, 3 títulos, 4 títulos. O jogo ia ser diferente, né? Mas ele com certeza ia saber jogar. Sobre ele, se essa nova forma vai facilitar, eu acho que conta muito, a não ser, depende muito também dos pilotos que vão estar envolvidos e do tipo de equipamento que esses caras vão ter. Mas tem uma geração de pilotos, Kevin Harvick, Kyle Edwards, Denny Hamlin, o próprio Kyle Busch, até o cara de Holandano, não sei se seria afetado por isso, mas tem uma geração que está 6, 7, 8 anos perdendo para o Jimmy Johnson todo ano. E lá em Homestead, na hora do vamos ver, esses caras vão sentir mais do que o Jimmy Johnson sentiria. Ainda mais uma prova da NASCAR, que qualquer coisa que aconteça, prova está no seu domínio, mas uma bandeira amarela, um acidente, um regatário pode mudar totalmente. Eu acho que a pressão psicológica do Jimmy Johnson em Holmes pode ser o seu grande fator, mesmo ele não tendo as estatísticas mais positivas na pista de Miami. Então, Wander, assim, eu brinco, né, pra falar, não tem graça, porque o cara é um super campeão, né, em 10 anos ele ganhou 6 títulos, então, assim, é absurdo até. Mas é o melhor time, talvez, da história da NASCAR já. Talvez o único que possa chegar próximo disso aí, ou até melhor, a gente está falando de eras diferentes, seria do Richard Petty com o Dale Earnhardt, né? Que eles foram campeões em 64, 67, 71, 72, 74, 75 e aí em 79. Foram 7 títulos do Dale Earnhardt, do Richard Petty vieram com o Dale Earnhardt. Mas não foram tão consecutivos quanto o do Jimmy Johnson, né, que foram 5 seguidos, esse é o recorde absoluto, e posteriormente 1, 2 anos depois. Mas assim, em termos de trabalho em equipe, talvez se iguale a esse aí só, e se ele vai superar em números de títulos, eu cravaria hoje que sim, o Jimmy Johnson vai se tornar o piloto com o maior número de títulos na NASCAR, ultrapassando os 7 títulos de Richard Petty e de Dale Earnhardt. E eu só concordo com o Hélio que talvez ele não alcançaria esse número se tivesse um sistema de pontos corridos. mas que possivelmente ele teria 4 ou 5 títulos no final de sua carreira, sem dúvida nenhuma, porque ele é diferenciado e o Chad Knauss é diferenciado, eles saberiam sim absorver esse formato de competição e viriam sim a dar trabalho. Então, dizer o que do Jimmy Jones? Fantástico, vai sim superar os recordes para mim em número de títulos, você pode continuar torcendo tranquilamente. E o Jimmy Johnson é um cara, é um moleque ainda também, né? Em termos de NASCAR, ele tá com 39 anos agora, o Jimmy Johnson, é isso? Ele é de 75? 38 anos, ele vai fazer 39. Então ele tem tranquilamente aí, olhando pro Jeff Gordon, mais 5 anos aí de lenha para queimar, tranquilo, 5, 6. O Kenseth tem 42, 43 já. Tony Stewart tem 43, então. Tranquilamente, eu acho que ele vai superar sim os 7 títulos de Richard e de Dale Earnhardt, talvez formando a dupla mais vitoriosa da história da NASCAR, ultrapassando Richard Petty e Dale Earnhardt, os dois que estão no Hall da Fama, que logo, logo recebe Jimmy Johnson e Chad Knauss, basta eles se aposentarem que eles já estão no Hall da Fama. Voltando aí para Nationwide, agora o entry list lá. Na Nationwide a gente tem a volta do Kevin Harvick no número 5 do Júnior. O Mike Bliss vem no 10 do Mark Smith. Carl Long no 13. Penny Barry Hill no 17. Ryan Blaney no 22 da Penske. E o Eric Jones no 20 da Joe Gibbs. Curiosamente, o Harmy Sadler, ele é primo do Elliott, ou é irmão? Eu não lembro se é irmão ou se é primo, Léo. Você que é mais antigo que eu. É primo, né? Isso. Primo. Ele é primo do Elliott Sadler. Ele é um cara que fica nos pits, nas provas da Truck. Às vezes vocês podem ver ele lá. Comenta também algumas provas. Ele foi piloto nos anos 2000, aí, final da década de 90. E ele tá voltando aí para correr num carro do Mark Smith no 19, tá, gente? Eu acho que ele não corre desde 2007, se eu não tô enganado. Não, 2012. 2012 ele correu? 2010. Beleza, obrigado. Ele correu na TRG, né? Naquele 71, né? Em Martinsville, algumas vezes lá. Exatamente, é isso aí. Aí então tá, Eric Jones no 20, Ryan Blaney no 22. John Townley vai fazer as duas provas, vai correr no 25 do seu pai, né? Do Tony Townley. Amilcar Duno estreia, meus amigos. No 24. Porra, para as colinas. No 29 da Robbie Racing. O Cale Conley volta no 33 da Richard Childress. O Kyle Larson retoma o 42 e o Dylan Kozniewski volta ao 31. Quem mais aqui de interessante aqui? Vamos ver. O Kyle Busch vem no 54 mesmo. Jamie Dick vai no 55. Deixa eu ver. Chad Bolt no 84. Kevin LePage no 74. Morgan Shepherd no 89. E o Jeff Green vem no 91. 45 carros inscritos, tá? O Kevin Swindell, que foi o vencedor da última etapa da Arca lá em Berlim. Foi em Berlim? Ou... Não, foi em Springfield, né, Elião? Foi isso sim, mesmo, pista de terra. Isso, é uma pista um pouco maior, que bem maior que a Eudora. Isso. É, bem maior. Acho que é uma milha Springfield. O Kevin Swindell foi o último vencedor, o vencedor da última etapa, vem no 93. Venceu, então, a corrida acabou junto com a da Copa. Na corrida da Arca, domingo. São 45 carros inscritos, então Bristol geralmente supera os entrelistes aí. A gente teve 38 trucks e 45 carros na Nationwide. O mais breve possível, quem vence esta peleja na sexta-feira à noite? O horário também, Léo, por favor. Corrida 8 horas da noite. Tinha tudo para ser uma corrida perfeita, sem os Cup Drivers, mas apareceu o Kevin Harvick e Kyle Busch aí. E o Kyle Busch venceu as últimas 3 corridas. Não tem como falar que esse Kyle Busch vai vencer essa corrida, só se bater, acontecer algum desastre e não vencer. Mas mesmo assim, eu vou apostar na vitória do Ryan Blaney no carro 22. E tem um detalhe aqui também, ó, nessa corrida, quem gosta da Dodge vai ter um Dodge. JJ, ele vai estar com o carro 28 da Dodge. O Swindell vai de Dodge também. O JJ, ele também vai estar de Dodge também. Os dois fazem Silent Park. Compete a prova inteira, Léo. Essa JGR, aquele Dodge amarelo lá, ele corre inteiro. É o outro time, tem os outros dois Dodge que fazem Silent Park. Mas esse time da JGR corre a prova inteira. Quem vence, Leão? Larson. Larson também. Vou com o Hélio Lima. Kyle Larson. Partindo para a Sprint Cup. Fugindo a regra das outras duas categorias, a Sprint Cup mantém o grid de 43 carros inscritos. Desde o Watkins Glen, eu acho que vem repetindo os 43 carros. Novidade... já disse o Leonardo. Deixa eu ver quem trocou aqui. O Michael McDowell volta. O Joe Nemechek permanece no 66. Deixa eu ver aqui. O Dave Blaney continua no 37. É isso aí. JJ Ellen no 32. E o David Stream vem no 33. É isso aí. O Trevor Bayne sai fora, né, do entrelist e o McDowell substitui no 95. Ryan Truex volta, né? O Ryan Truex está liberado para correr por enquanto, né? Acho que vai ter uns testes antes aí um pouco dos treinos. Ele que sofreu um acidente forte lá em Michigan, né? Sofreu uma concussão. Mas ele vai ter que passar pelos testes para ser liberado. Mas ele está no entrelist, assim como o Tony Stewart está também, tá, gente? Bom, o Leonardo já disse Brad Keselowski. E você, Hélio? Então, eu vou Kyle Busch. Tivemos um remake aí agora. Voltou ao velho fã. Kyle Larson vai fazer a dobradinha. Só um pequeno detalhe irrelevante aqui, só 30 segundos. O JJ e ele, o David Brennan, tem histórias engraçadas. No início da temporada eles estavam competindo. Aquele carro 70, o Dane, naquele carro 77 que o Nelsinho se arrastou em Watkins Glen. E o Yellen naquele 44 da Extreme Racing lá, que comprou a vaga do 30 da Suana, apareceu alguns fins de semana, começou a não se classificar, aí eles resolveram fechar as portas e se reestruturar, foram até para uma fábrica nova. Então, esses dois caras, no início da temporada, estavam tentando se classificar todo fim de semana, na maioria das vezes não se qualificavam, voltavam para casa, e dois meses depois, estão sólidos aí em operações. O Dieira, em segunda semana seguida que ele vai competir na Sprint Cup, né, para uma equipe que não faz Carson Park, né, e o David Brennan está correndo nesse carro da Toby Baldwin e normalmente ele está andando no lugar do na frente do Rick Sorensen, né, que seria o segundo carro da equipe de Toby Baldwin. Um lance interessante, né, para ver como às vezes o cara pode estar dando o pior carro, mas ele está arrumando espaço para ele melhorar, né, arrumar um carro melhor para ele poder crescer na categoria. Bela observação. E é preciso estar lá, né? Nem que seja fazendo Start and Park, uma hora aparece alguma oportunidade, eu acredito. Alguma consideração que você quer fazer, Leonardo? Eu tenho. Na corrida que aconteceu durante o dia, no começo do mês, no começo do mês lá de março, lá durante o dia, o Cal Edwards venceu a corrida e o Rick Stenhouse foi o segundo. Não sei se você lembra disso, a dobradinha da Roush. Foi uma excelente corrida aí para a Roush. O Eric Melora foi o terceiro, o Stewart foi o quarto. E em quinto fechou o Marcos Ambrosio, mostrando que o Marcos Ambrosio anda muito bem nessa pista aí. E o Marcos Ambrosio, que ele que luta por uma vaga no Chase, quem sabe ele não pode aparecer muito bem nessa corrida aí, dar um bolo em todo mundo, o Marcos Ambrosio, e levar essa última vaga do Chase aí. Claro que não levar, né, mas... começar a dar um passo um pouco maior na frente de todo mundo aí. A corrida é uma corrida muito boa à noite, corrida que geralmente essa corrida já começa já bem mais perto da noite, bem diferente de outras, começa de dia e vai anoitecendo. Essa já começa já mais à noite mesmo, já bem mais noturna essa corrida, então não tem muito aquela transição que o pessoal costuma esperar, não. Penso que vai ser uma corrida bem movimentada, corrida muito boa. Tenho certeza que vamos gostar dessa corrida aí. Na corrida durante o dia também, tivemos duas bandeiras amarelas e várias trocas de liderança. Foi bastante mesmo, troca de liderança que a gente teve também. Então espero que seja uma corrida boa também, igual foi a corrida durante o dia. E uma corrida, claro, que vamos ficar de olho aí no pessoal que luta pelo Chase, para ver o que eles vão aprontar de interessante aí. É isso aí. Bom, eu não estou querendo fazer nenhuma consideração a respeito do que vai acontecer em Bristol, a não ser que o Kyle Larson vai vencer e vai se classificar para o Chase. Mas como sempre, espero um bom espetáculo lá em Bristol, geralmente acontece. Eu acho que com isso nós vamos encerrar essa edição, né? A 51ª, o que me dá uma boa ideia. E agradecendo mais uma vez as participações, o bloco de perguntas agora tá ficando. Vai ter que fazer um programa só de perguntas, eu acho. É o supra-sumo do negócio agora. A gente está resumindo um pouco mais as corridas e trazendo mais a parte de curiosidades e perguntas aí dos colegas que nos escutam. Então é o seguinte, moçada, para continuar acompanhando, no Twitter é @leoguina, @helio_lima42, @pedromugarte. No Facebook a gente tem a NASCAR Home Tracks, que é o grupo do Leonardo Guina. Agora aderimos ao grupo Loucos por NASCAR, que é um grupo que eu não sei quem que é o pai, mas eu sei que quem está mandando por enquanto é o Ricardo Figueroa. Desculpa, João. Forte abraço. Tô brincando, tá, João? A página Death Racing Brasil, onde o Leonardo atualiza com algumas notícias mais pontuais. No mais, vocês podem acompanhar no Big One Brasil mesmo. Às vezes o Hélio participa lá também, escreve alguma coisa. Eu também estou isento por motivos praticamente particulares, que não dão mais tempo para mim, mas a moçada está atualizando direto os resumos da corrida e as principais notícias. Vocês podem acompanhar lá e o podcast também vai ao ar lá no Big One Brasil, moçada. Então é isso aí, a gente volta na próxima semana trazendo um resumo das etapas de Bristol e respondendo a mais perguntas, palpites, pitacos, receitas de bolo e o que vocês quiserem escrever. Mandinha da vovó. Qualquer coisa, e nós vamos estar satisfeitos com a participação de vocês. Então é isso aí, nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado a todos.